no 738, deixa eu parar uma centena. Quanto de vapor anda presente, ô linha 200, será? É, na 200, resta uma navegação, pode dona. Dona, 00. Runo 738, dessa para o nível 050, reporte em condições de reaproveitar, tá, Duna? Estado da presença. No 260, quando a minha equipe de solo reporte para táxi. Chama 6200, desce para 2010, autorizado final LS. 2000, coronel, não veio autorizado pela ONG, uma zero, linha 200. Solicita o X-Ray após o ITAP Sierra Vivo 366. Isso, desculpa. Gente, após a posição ITAP, está autorizado a LS Whisky, dessa para 2506, e legal no 016. Após o ITAP, vai voar então no Sierra Vivo 366 para. A 058728 chame torre 1895. Vai chamar torre 11895, MG 5728. Torre o MG 5728, transfere estabilizado, baixar e travado. Gente, o objeto 5728 continua a aproximação, ok, negão no 06. Chuva leve sobre campo, reporte em contato visual com a pista. Chuva leve, reportar em contato visual com a pista, objeto 5728. confirmar para você que 7328 vento? Vento no 30 graus 049. 30 graus, tá. Azul 4207, aguarda. Azul 4207, para aguardar a passagem do Boeing da Gol, que vai taxiar agora no portão 08. Após a passagem do Gol, a sua retaguarda. Autorizado, com a equipe de som, autorizado, puxa, portão para taxa. Obrigado pela passagem do Gol na retaguarda, está livre, puxa, coordenando o curso de som, 4507. Para o passo do Gol, 1-2. Boa, agora. Aí. Gol 1260, 153 a bordo, 3h30, confirme a operativa. Bora, falou, já. Gol 1260, autorizar o táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, quem negar 1096, bom voo. Jet 5728 no solo 23, libere direita, solo 121 decimal 9. Direita, semana solo 121 decimal 9, Jet 5728. Web Jet 6728, confirme que título de ter contato visual com o campo? 2.000. 2.000. 400 pés, para 14, chame Recife, 251. Recife, 251. Recife, 5728, na escuta do solo? Negativo, sendo na sua escuta, 572. 5728, ataque Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, para portão 09. Certo, Azul 4207 é autorizado. Está iniciando a decisão. Sente autorizado, NR decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 062 de nós. Alto. 0 sobre a torre, 1895. 295, cadê mais? Salvador 6200, Xané, final da 10, baixou e travou. Gente, Xané 6200, continua a aproximação, QNH10, 16, informa chuva leve sobre o campo, após em contato visual com a pista. Gente, com 10, confirme o último teto reportado, Felipe. Confirme. O teto reportado? O último foi 400 pés. E o vento? O vento agora 100 com 5. 0-6, reportará a missão, solicita abrir de 5 no papi. O Xané 6200, que o papi está no mais, ok? Muito obrigado. 3866. Golf 738, chame a torre em 1-9895. 895, grava. Estamos aqui no nível 380. Era o 340, era o guarda coordenação. Coordenação 340. Estou nível 340. Aguarde, se eu tiver. Informação Quebec. Sinal 255, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Chegada Mari, 050. Confirmado, papi, tá no máximo, senhor? Afirmo. Obrigado. Ah, 260, contato radar, 390, sai da PUCA. Final 370? 390. 390, gol, 1290. Gente, você pode encontrar o trisão com a pista, tá? O gol é 3, 1, 7, 3, 8. Vou lhe informar. Afirmo. Tá 319, autorizado Galeão, via Upetolo 10 até Smart, após conforme roda do plano de voo. Nível 340, saída da El, Leda após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5006, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado, Galeão 340, via Petrolo 120, direto do espaço, conforme plano, saída da El, transição Leda, levando pistão no zero, curva à direita, transponder 5006, controle 120, decimal 8. Então, 391 da El, Leda, após bridge. Após bridge, curta 3, 1, 9. 391, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 06. 6200, Chané, Zona Alfa, boa tarde. Chané, 6200, autorizado ataque Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 0300. 07, tá visual com tráfego na final da 0. Assista. Gente, após a passagem do mesmo, ali mantém cabeceira 10, azul 4207. Gente, após a passagem do mesmo, 0500. Para o nível 060. Boa, mais para minha mulher, o serviço está vindo com o meu direito de agora está. A livre desvio, confirma a proa. Está mantido, continua da proa 50. 6 para 050. Índia Delta Papá Suba, restrito para 3 mil pés. Quem negar em Salvador, 10 no meia. Na 6255, necessitará de mais quantas milhas? Só um momento, por favor. Três milhas ainda nessa proa oceanera e retoma com proa de SAP, autoriza? Está autorizado para a proa de Duna, se tiver condições. Tá ok, então após desvio, proa direta de Duna. decolagem 90, vento 90 graus, com 03 nós, azul 4207. Azul 4207, livre de decolagem, portão 90. Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, só 3. Controle o 6255, está aprovando Duna, descendo para 50. Sim, 6255 para de Duna, desce para 4.000 pés, que legal no 0, vocês. 4.000 no 0, 1, 6, 6255. Controle, Salvador, bom dia, 4082, formação de 10, passo 2, 4082, 190. Azul 4082, acione identificação. Tem condições de prosseguir na chegada ou necessita de registro? Por enquanto está chegada, não estou pedindo agora não. Sim, já está restrito ao nível de voo 170. 170, 402. Cona 260, chame Recife, 12545. 2545, vou dar a zero, uma boa tarde. Boa. Tenente 97740, desça para o nível 050. Controle muito bom dia, azul 4207, curvando a direita, nada L. Azul 4207, contato radar, voo 360, direto Leda. Está presente, direto Leda, 360 nível. se a Delta Papá mantém a velocidade até passar o externo. Anotei. 5-5, reporte marcador baixado e travado. Chuva leve sobre o campo. Quente. Passando externo, baixando travado, acionar. Gente, acionei 6255. Repasse em contato visual com o campo, ok? Repórter. Eu dou uma passe na torre 1895. Ok, 895. Observador, ainda dá uma passe, localizador da 1-0. 740 prossegue na aproximação, aguarde para chamar a torre. Prosseguindo para 1-0, cancelo e prossegue para visual. Para 1-7. Cancela e vai para o 7. 7, reporte de pronto para o cancelamento, em direto ao papá. Tá. 6 na proa, 4-0-2. Avistando o Xenéa com 720 pés. Gente, a Xenéa 6255, autorizado para uso pista no 0, vento 190 graus com 03 nós. Livre pose, pista 10, deu Xenéa. Passou e chegou em Delta Papá. Delta Papá cancelado 242, da presente autorizado com a esquerda, base pela direita, reporte na final da 1-7. O índio Delta Papá. Papá. A 6255 na sala 242, libere direita via eco, solo 121 decimal 9. Direita, eco 129. Alfa Juliette, portão 08. para final 97, mas quando chegou ainda deu da papá. Gente, Índia Delta, papá. Autorizado pouso, pistão 17, vento 190 graus, 039. Papá.